na publicação. Teria uma outra saída aí? Negativo, foi modificada a saída desde 8 de março, em condições de manter-se na perfeita de saída. Você conhece a saída Arbosco? Da coordenada 1340 para Ideals, informa a saída. Confirme o TRIP? 595. O TRIP 5595, Salvador Ilhéus, vai no 065, vai sair corredor Axé, 1000 pés. Tá pronto pra Copa, 5595? Informativo, a saída visual, confirma? O nosso plano é a saída visual, nível 065. Ok, corredor Axé, pronto pra Copa. TRIP 5595, autorizado Salvador Ilhéus. Decola da pista 17 com curva pela direita, via corredor Axé, 1000 pés restrito, após a subida em coordenação com controle. Controle 119 decimal 35, torre 118 decimal 6, a informação em curso é a Lima, e acena 5176. Pesado para Ideal, decola da 17, 065, curva direita, no corredor Axé, 1000 pés restrito, 119 35, após a decolagem, quando era controle, 5176 no transponder, 5595. 5595, atendimento correto, chame para o acionamento. Confirmando. Confirmando que chamou para o Guardião 02, ok? Afirmo, o Guardião 02 é recebendo a pouso no Parque do Braé, já está na Itapuã. Ok, dá presente autorizado, curta final para o repórter na curta. Autorizado, repórter na curta, final para o Braé, o Guardião 02. Lima, aqui, Luxray, mantendo 3 mil pés, aguarde para a próxima descida. Ok, aguardando. Charlie Fox, autorizado a colar a pista no 7, 0,90 graus, 1,4 mais. É porque no nosso aqui o repetitivo tá a nível 1,60 e plano Yankee. O Dove deve ter errado aí, mas o nosso plano geralmente é instrumento para ideal, né? Assim, depois a gente troca de novo, sem problema. Então, TRIP 5595, refazendo a cópia. Você decola da. Está autorizado Salvador Ilhéus, nível 160, decola a pista 17, com a primeira curva para a direita, saída da El, após Del Leda, após Leda direto Ilhéus. Aciona 5176, controle 119 decimal 35, torre 118 decimal 6, a informação em curso é a Lima, o TRIP 5595. Matheus, autorizado 60 para Ideal, decolagem 17, curva à direita, é a Dalian Leda, Proi, CCT e Ideal. Informação é de 1576 no transponder, 119.35, TRIP 5595. TRIP 5595, atendimento correto. Aguarde para acionamento. Pushback. Ok. Pede só o telefone. Ok, 0,90 graus, 159, a porta controlada, Guardião 02. Portada para o solo controlado, Guardião 02. O sinal sobrevolvia litoral até Itapuã, após retornar em Boca do Rio, centro da cidade, positivo. Sim. Prepara a coordenação. Firmando o farol Itapuã. Sim. Controle, Charlie Fox. Prossiga. Visual no setor, autoriza direto o Guanambi. No 200? 200. Negativo, mantenha a árvore. Negativo, Charlie Fox. Onde é November Alpha? Confirma o setor de voo. Oceanário 62, o correção, Oceanário 61, 140. Ano 40, aguarde número 2 para cópia. Número 3 para cópia, Oceanário 1140. Gente, pode aguardar a saída Conde? 140, aguarda a saída Puca, transição Caju. 1140. Gente. O Emerald está pronto para cópia? Tá 3198, mantendo 950, espera em Fabog. O contato foi perdido com o centro, não conseguimos informar que eles estavam dirigindo e programamos aqui esperas com 2 minutos e meio de perna para podermos ter mais de 10 minutos de horário. Sente. Lima Kilo X-ray, direita pro 070. Direita 070, mantém 3000 ainda? 2000 agora, ajuste 1015 e aguardando o vetor de personal 817. Sim, ativo. Correto, reporte para acionamento, Índia November Alpha. Índia November Alpha, chamou anteriormente como Alpha Victor Juliette? Juliette, nós não possuímos a sua notificação. Entre em contato com a AIS de Salvador. Meia um quatro zero, autorizado Salvador Recife, nível 350. Decola da pista 17 com curva pela esquerda. Saída Puca, transição Caju. Via UpWhisk 58, aciona 5400, controle 119.35, torre 118.6. Formação em curso é a Lima, o Oceanem 1140. 120.350 para Recife, decola da 197, curva esquerda, Puca, Caju, UpWhisk 58, transponder 5400, 1935, controle 186, torre, ciente da Lima, o 6140, pátio, quando o portão 02. O 6140 aciona 5402, portão 2, bate 1. 6140. 5402, gente. Autorizado, decolagem, guardião 02, 120 graus, 119. Conta pra lá. Lima, que foi? Ah, sim, bateu. Gente, eles separaram no 1500 pés, ajuste 1015. O Lima, que Lex foi? 1500, 10 com 1500, é, sai. 120 Alfa Victor Juliette, vou procurar aqui. De Lima Kilo X-ray, chame torre, 1286, vamos pousar. É, sai, graças. Torre Salvador, vou passar o Lima Kilo X-ray. Lima Kilo X-ray, tá autorizado, final no 7, a porta curta final, confirma o tipo do equipamento. Papa Alfa 34. Tá fora do solo, Guardião 02. Guardião 02, controle 119, decimal 35, decolagem 37. 37, 935, até retorno, Guardião 02. O senhor vai seguir até Arvo para conhecer a posição Arvo após estar ser autorizado direto o destino. Certo. O guarda Guardião 02 decolou na sua escuta. Guardião 02, 500 pés, via litoral, apenas para informação, temos um tráfego de 700 a 1000 pés na proa do farol de Itapuã. É, indicativo Kilo Oscar Alfa. Na frente do Kilo Oscar Alfa, vai reportar visual, manter 500 pés no litoral, Guardião 02. Firma. Romeu, Golfo, tá pronto. Para o táxi, é isso? Afirma, tava, a transmissão estava baixa. Então tá. Vai reportar ainda pro táxi. Romeu, meu Golfo, tá. O Charlie Charlie Fox dá presente, confirmando o ideal. É, 277. Gente, o Charlie Charlie Fox informa que dentro de um minuto irá passar no través da posição árvore. Que Charlie Charlie Fox. Pilota Alfa informa um tráfego helicóptero da polícia agora na posição de 12 horas, 2 milhas, no rumo oposto, mantendo 500 pés. Positivo, estou ciente aí do guardião, tenho ele aqui no GPS. Que local? Guardião visual, que local? Vem bem, irmãozão, estou do teu lado aqui, ó. Valeu, um abraço. Abraço. Tô aí, Salvador, vou ter um bom dia, Papai Romeu, Romeu Fox. Papai Romeu, Romeu Fox Lima, bom dia. E Brasil, acionamento é por táxi. Hoje, o acionamento será para o táxi Fox Lima. Charlie Fox está passando agora através da posição árvore. Está presente autorizado para o outro destino. CF, graças, Charlie Fox. Então 32198. Aquilo que sou aí, Solas 41, confirmando o PAD 5 no corte de frequência. Ok, libera então na Lima, chama Solo 1 do Dino 9. O Lima, aquilo que sou aí. Então 3198 apenas para informação, deverá ainda efetuar a espera sobre a posição Pavog e aguardar a autorização da, para prosseguir na chegada para a pista 0. É, então. Inicialmente é o 00, iremos coordenar com a torre e qualquer mudança informaremos ao TAN 3198. Estimado ao 02, aguardando a autorização de continuar na chegada, então, obrigado. Alfa agora prossegue para o farol da Barra. Farol da Barra, centro e após de novo Boca do Rio, positivo? 5510, prossegue. Romeu Lima Delta Lima? Papá Romeu Lima Delta Lima, confirmando no setor nordeste do campo. Decolou de busca vida, está se aproximando do seu setor norte. É, deseja ingresso, instruções para pouso para a pista Mike, para a baixa sério. Ok, sim, a gente vai prosseguir, perna, que seria perna do vento da 10, reporta final da 17. O Lima Delta Lima, confirmando, vai pousar na pista, hein? Vai pousar na pista, reportará na final para 17, o Delta Lima. CG tá pronto para cópia? O controle está na frequência 1935. O senhor vai decolar com curva esquerda, esquerda em rota. Controle Araca, Salvador, bom dia, azul 4207, informação Lima 240 para 160. Azul 4207, acena identificação. Desça para 4 mil pés inicialmente na proa de Bonfim. Ok, 4 mil na proa de Bonfim. 4207, qual o que estimado para pouso? 1401. Gente, o azul 4207, estamos coordenando com a torre e abertura da pista 1028. Inicialmente vai chegar na Bonfim, aguardando as instruções do controle. Ok, azul 4207. O meu Fox Lima aguarda, Otávio, você tem 49 para o pouso e vai para o esquipado 45. Aguarda, Fox Lima. O Lima Delta Lima, estou visual, estou autorizado, pouso, pistão no 7, 0090 graus, 1109. Delta Lima gerando base para no 7, vai para o pouso na principal. Salvador, é o Triplo Papá Romeu Lima, bom dia. Triplo Papá Romeu Lima, controle, prossiga. Decolado do Costa Azul, sobrevoa em Itaparica, acionado 0140 com dois a bordo. Gente, Triplo Papá Romeu Lima, prossegue para Itaparica, reporte fora da barra, está 500 pés. Estou acendendo para quem, a senhora? 400 no momento, subindo. O Papá Romeu Lima vai reportando fora da barra. Gente. Liga. Triplo 2731. F9731. F9731, qual horário, seu plano? 14. Guardião 02, litoral, 500 pés, reporte no fora da barra. Quais são? Em Pituaçu. Já passou pro Tatu, tá em próxima a pista. Gente, Guardião 02, torre, 118.6. 118.6. 731 pra nós. Gente, não tem o seu plano, eu vou confirmar aqui com o centro. Se o senhor puder confirmar essa matrícula e o horário. O horário é 14.5, você tem um outro plano com outro número? O web nesse horário nenhum. Não tem nenhum plano de voo da web nesse horário. Após o helicóptero ingressar no parque autorizado, o táxi da ponte para da Papá, confirmando a autonomia, o meu Fox Lima. Autonomia 320. Entende. Charlie Fox. Gente, chame Recife 260, alternativa 1288, bom voo. 260-128-1288, hein? Afirmo. Alfa Sierra 50. Silva para Romeu Lima. O azul 4207 com 9170 para 160. O azul 4207 tinha sido autorizado até 4 mil pés na proa de bom, confirme. Ok, 4 mil na proa de bom, fica o 4207. Trigo para Romeu Lima. Sul Papá Romeu Lima. Índia número alfa, autorizado a decolar pista 97, 1 no 0 graus e no 0 nós. Fica 500 pés. Taparica 500 pés. Gente, frequência livre, o triplo Papá Romeu Lima, apenas para informação, temos um tráfego no sentido oposto ao senhor, passando agora a sua posição de 3 horas, mantendo 1 no meu pés. Torres, tem a frequência livre, Romeu Lima. Centro, frequência livre. Reportar para o regresso, o Romeu Lima, grato, cara. Meu foco não pode esperar da papá. Boca do Rio e novamente farol de Itapuã. Sim, te reporte a proa no farol de Itapuã. Positivo, já estou, vou manter a proa. Na pista tem quantidade de acolá com o Pronoz direto, está autorizado. E aí, com o Pronoz, então, estou autorizado. 1 no 0 graus, 1 no 4 nós. O meu Fox Lima confirmando a radial e dado, saída? 348. Sim. Só para o pátio do Graé, o Guardião 02. Guardião 02, autorizado pouso do pátio do Graé, 1 no 0 graus, 1 no 0 nós. Autorizado pouso no pátio do Graé, o Guardião 02. Móvito Juliette, confirme o setor do voo. Isso aí. Decolada 50, porta sobre o campo. Reporta sobre o campo, Índia November Alpha. Não tem nenhum plano então ainda aí, do 1405? Negativo. Tá, você reportou de espera da papá, o Romeu, meu gosto. Chanel 6140, pushback selamento, portão 2. Chanel 6140, coordenei o pushback, que pistão, autorizado selamento, chama para o TAC. Eu não entendi, senhor, pode repetir? Chanel 6140, coordenei o pushback, que pistão, autorizado acionamento, chame para o TAC. Siga Alfa Tang Tang. Aguarde Alfa Tang Tang. Tang Tang chama agora, tô em 1-1-2 desse momento. Tamo, bom dia, vai prosseguir, vai seguir, a aeronave tá iniciando o táxi via Papá, reporta ponto de espera. Controle de Salvador, Papá, Romeu, Índia November Alpha, na proia de Buraquinho. Índia November Alpha, meu pés, corredor forte, reporte 20 milhas. Índia November Alpha, 1 no meu pés, reportará 20 milhas. Pra 17 ou 10? É, meu ano 40, a pista 1-0 irá abrir às 14 Zulu, confirma intenções. Outra vez, qual é o pista pushback e até lá te disse que vai fazer pra 10 esperar ou não, tá? Ok. Seria melhor o senhor decidir agora devido à posição que a aeronave vai ficar no pushback. Se for pra 10, o senhor vai jogar a aeronave aí do lado da posição 3 e 4. Pra 17 vai jogar a aeronave lá na Índia, devido ao táxi. Salvador, Papá Romeu, Fox, meu Fox Lima, confirmando o controle 19.35. 19.35. Qualquer dentro, clear, bom survival, descend, flight level 060. Clear, bom survival, clear down to a flight level 060, American, 990. Romeu, Fox Lima, na escuta do controle? Papá Romeu, Fox Lima. Romeu Fox Lima, foi direto de China, confirma o estimado de pouso. Vai tomar mais 35 minutos. Gente, o Romeu Fox Lima, reporte 20 milhas. Reportará 20, já passado, Fox Lima. O Web 2731. Web 2731, o plano ainda não chegou aqui, aguarde para cópia, ok? Ok, estou aguardando. É por eu aprovar a saída para Guarulhos? É, Guarulhos saída. Eu estou com tráfego aí da. Saída da El. Saída da El, ok. Solo para Tango Juliette, Tango Juliette na Lima. Solo Juliette. Muito bom dia para Tango Juliette, Tango Juliette na Lima. Gente, 10 Tango Zulu, autorizado pátio principal, principal autorizado pátio 3. Principal, pátio 3 autorizado, Tango Zulu. Zulu, azul 4207. Salvador, 355-595, está na remota 14 para push e acionamento. Trip 5595, aguarde push. Poderá repetir? Não entendi. Autorizado a colapso no 7, vento 1.00 graus, 1.6 nós, restringe-se a curva 1.000 pés. Restrição de altitude em Pelô. Ok, livre restrição em Pelô para 3.000, ajustado no 0.15, azul 4.207. Após, confirme, após Pelô, prossegue para Dura? Afirmativo, inicialmente o azul 4.207 necessitaria de redução para 1.80, se não manter a proa até da abertura da pista 10.28. Todo para qual, doutor? Aguarde, número 3 para qual, eu acho que é Bravo Eco. Eco. Acho que o Bravo Eco confirma o pátio. Largada é DPA. Ok, ciente. Salvador, é o Olympus 10 na hotel. Rebo 10, autorizado cruzamento para Delta, atento à viatura na pista. Cruzar a pista até a Delta, chamando a Delta, está atento à viatura e visual. Rebo 0, está autorizado a Delta, Alfa, reporte antes da Juliette. Autorizado para o Rebo 10, Delta, Alfa e reporte antes da Juliette. O Solo, chamei a 6140. Quanto está aqui, senhor? Não tinha esperado a decorada 10. Confirma, Chinemeu, no 4Z. Está com 122 pessoas a bordo para o táxi. Confirme a autonomia alternativa? Natal, 2.50. 2.000 pés, ajuste no 0.05. 2.000, ajuste no 0.05, azul 4.207. Nós dois